passé. Fui feliz ao lado teu. Sabe aquela foto que eu te dei? Ficou aqui comigo, foi tão bom você deixar. Faz lembrar as nossas juras de amor. Você nunca mais ligou. Foi tão triste te perder. Sabe aquele brilho dos meus olhos? Até hoje é bom você lembrar que ninguém te amou.